Se esta é a hora, então estou aqui. Estou fazendo impossível pra vocês curtir, porque aqui é só curtição. Tem uns tipo aí que não quer curtição. Eles quer brigar, entrar na jaula com os leão. Sai pra lá, Zé Mané. Você parece um tijolo machucando meu pé. O que que cê quer? Vê se me erra, que eu tô muito afim de curtir a festa. Aqui Brunão, tô ligado na caixa. Bate, truta, não desliga. Microfone tá ligado na picape, DJ Risca. Porra, não desista, persista até o final. Vim pra compartilhar só com os loucos na moral. Com os manos que tô na pista e raciocínio brutal. Faço do meu jeito assim, bem natural. Que prende, puxa e solta a fumaça. Sempre que nós pode, a gente toma uma cachaça. Com a rapa não desata, dou um nó bem apertado. Do rap eu faço a vida, da vida o improvisado. Registrado na carteira, feito um louco consciente. Junto com os irmãos, sou um elo da corrente. Siga em frente, meu raciocínio é rápido. Faça o que for, cuidado, pai, não ir pro buraco. A resposta tá na mente, o microfone tá ligado. Agradeço os orixá, processo negro, muito obrigado. Sente o clima, sente o clima. Sente a magia da noite. Sente o clima, sente o clima. Deixa o som rolar. Sente o clima, sente o clima. Sente a magia da noite. Sente o clima, sente o clima. Deixa o som rolar. Se você quer curtir, é só colar com nós. Porque o ritmo é assim, favela, solta a voz. Pô, deixa eu me arrumar. Daqui a pouco o JN e o S vai passar. Mas antes eu vou colar lá em cima, na favela da pinga. Vou ligar os irmãos pra fazer um peão. Vamos colar lá na medley, onde rola um bom black. E até uma, duas, dá pra ficar. Firmeza Isaac, aí falou Robson. Olhei no relógio a minha cota. Tipo agora há pouco eu tava ali na medley. Deu tipo uma vira-volta, já tô aqui no bar do Wesley. Na pista o povo tá até que dança. Porque aquele que não dança, segura a criança. Então por isso é parceira que eu me encontro na dança. Sempre ciente aí, sem dar goela. Respeitando o silêncio, as leis da favela. Quero mostrar que o Monte Alegre também sabe criar. Multiplicar, pessoa de talento. O movimento tá pegando, só progredir. Salve favela da A, salve favela dos gringos. O movimento pegar só depende de nós. Um salve oeste, favelas, é nós, é nós, é nós, é nós. Sente o clima, sente o clima. Sente a magia da noite. Sente o clima, sente o clima. Deixa o som rolar. Sente o clima, sente o clima. Sente a magia da noite. Sente o clima, sente o clima. Deixa o som rolar. Vixe, tava bom até agora. Chegou algumas mina, começou a me dar bola. Pensei, será que é assim, né? Quando esmola é demais, o santo desconfia. Olhando pra mim, não parava de dançar. Mas o que eu quero mesmo é curtir a festa. Sente o clima é bom. É só saber chegar. A zona oeste está no ar. Sente o clima é bom. É só saber chegar. A zona oeste está no ar. Deixa ele curtir, deixa ela dançar. Deixa ele curtir até o dia clarear. Deixa ele curtir, deixa ela dançar. Deixa ele curtir até o dia clarear. Sente o clima, sente o clima. Sente a magia da noite. Sente o clima, sente o clima. Deixa o som rolar. Sente o clima, sente o clima. Sente a magia da noite. Sente o clima, sente o clima. Deixa